passando mais check Oscar, operação visual pistão no Sexton e para mudança de regra. Já para mudança de regras ou para cancelamento ou mais check Oscar? É, mais check Oscar, modificado 237, desça agora para 1500 pés e chame a torre a frequência 118.95, que é o meu posto.